origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Sim, é verdade. Estamos de volta a 2016, meu amigo. Finalmente 2016. Estamos de volta ao primeiro Não Ovo de 2016. Que bonito. Que coisa maravilhosa. É bom que todo mundo sobreviveu, né? Tá todo mundo aqui, só alegria. O Igor parece que já tá com a voz melhor, inclusive. Cara, eu tomei umas pastilhas e resolvi meu problema. Ele tava estranho aquele dia, né? Esquisitas. Inclusive o rosto dele, as roupas, não tava diferente. Tava diferente. Enfim, estou aqui na bancada. Sou eu, Cid Cidoso, e à minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Meu primeiro IA, tudo bom, de 2016. Tá tudo bom. Eu acho que eu vou fixar essa apresentação pra mim. É porque eu não tenho... É boa, eu gostei. É boa, então tá bom. É bom, eu cumprimento, as pessoas se sentem bem quando estão cumprimentadas. Tá tudo bem. Igor Seco! Fala, meu povo! Em 2016, olha só! Tá pulando de alegria, que saudade! Ai, o povo só comemorou! E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo! Sejam bem-vindos à temporada 2016 desse podcast maravilhoso! É a season 2016. Promete muitas coisas, hein? O que virá nessa temporada? Ah, aí que tá! Aí a que trama tá. Que vai... A gente já pode até falar disso aí, sabe por quê? É. Vou dar uns spoilers aqui. Nesse começo do ano, tava aqui eu, Luigi, aqui o pessoal conversando, falando o que a gente podia trazer de novidade, né, pro podcast em 2016, porque muitas coisas aconteceram nesse período de final de ano. Sim. Várias coisas aconteceram. Vou dar um exemplo. Criaram um Twitter chamado Frases Não Ovo. Boa, verdade! Aquele Twitter é fantástico. E o cara pega as frases que a gente fala aqui e coloca lá no Twitter, bota lá no perfil. E é bom, porque daí a gente consegue reviver as merdas que a gente fala. É verdade, é a lembrança sendo jogada na nossa cara. Você tá lá no Twitter e o cara... arroba Luigi. Eu disse isso? A gente não lembra. Teve um que eu não lembrava que tinha dito aqui. Falei, nossa, que vergonha. O cara vai lá e escuta o episódio de novo. Tá na internet. Tá na internet e fica pra sempre. Tá na internet, é verdade, cara. E fica pra sempre. E vocês ouviram a retrospectiva que saiu na semana passada? Sim, muito legal, né? Ficou legal. Eu achei bonito. Ficou legal. Meu pai lá participou bastante. Mas foi bacana. Mas é uma iniciação também para as pessoas que não conheciam o Não Ovo, né? É verdade. É outra novidade aí. É tipo uma recapitulação, para as pessoas entrarem em 2016, cheguei agora. Sim, aí houve a retrospectiva e já pá. Não, foi boa, foi uma boa ideia. Uhum. Né, outras novidades aí, tem muitos amigos nossos que estão escutando agora o Não Ovo, né? O Não Ovo ele se popularizou. Será? Sim, já chegou na polosfera. Vou dar um exemplo. A Mari Gracioli, por exemplo, que é uma amiga nossa aí que tem no Twitter e tal, a Mari Gracioli, ela é a fã número um. E dá pra ver onde que ela tá, porque ela vai comentando cada episódio. Vai. E ela comenta tudo que a gente fala, ela comenta e ela twitta. Legal. Ela falou, inclusive, que ele tá atrapalhando as aulas de crossfit dela, que ela tá lá levantando uma barra de 200 kg. E ela começa a rir, derruba. E aí cai na cabeça. Cara, cidadão. O histórico. O histórico de coisas assim já não é muito bom. Eu acho melhor ela não continuar fazendo isso. É, a academia Não Ovo, a gente já viu que não é uma combinação lá das boas, das melhores. Outro exemplo bom aí é o Faru. Faru é um brother nosso aí. O Faru, ele escuta o podcast, né? E a gente contou uma história aqui, eu contei uma história aqui, do dia... Era um podcast sobre bebida. Que eu fiquei bêbado, ele e o PC Siqueira. Sim. A gente ficou bêbado pra cacete, não sei o quê. E eu contei. E aí, ele tinha entrado num emprego novo, o Faru, e ele falou que na hora que ele chegou no emprego, estavam tocando o Não Ovo, tava escutando tá o Não Ovo, em voz alta, no escritório inteiro. E era bem o episódio que eu falei dele. dele. E era o primeiro dia de trabalho dele. Todo mundo ficou olhando pra cara Parabéns, dele. Parabéns. Assim. Ele continua desempregado em 2016. Não, não. Tá aí na fila do desempregado. Ou ele é demitido ou ele fica popular. Um dos dois. Um dos dois. Enfim, várias coisas aconteceram aí nesse finalzinho de ano. Aí tenho certeza também, você que usou uma roupa verde, tenho certeza que 2016 tá muito mais esperançoso. Sim. Você que usou uma amarela já deve estar milionário nesse momento, né? Já usou a calcinha vermelha, já tá dando geral aí. Então, eu tenho certeza que essas coisas funcionaram. Sim. Mas tem uma coisa que é começo de ano, que é um fato aí que acontece na vida de muitos brasileirinhos, que é a volta às aulas e, consequentemente, curtir a volta às dívidas. As férias. As férias. Famigeradas férias. Que é quando você férias. Depois. As férias acabam quando a pessoa, né, volta pro emprego ou volta pra aula. E aí sempre tem aquela redação que é minhas férias. Minhas férias. Sim. Quantas linhas? 30 linhas. 30 linhas, ó. Fazem 30 linhas. Minhas férias. Então eu queria falar hoje sobre as férias, né? Que é esse momento mágico. Do cidadão, do brasileiro ali. É, não pra quem é adulto, né? Porque adulto, você saiu da faculdade, você não tem mais férias. Você tem descanso. Não, é. Se você é da família. Se você é da família do Guilherme, então, nem descanso você tem. Nem descanso você arruma, porque daí é a confusão todo churrasco. O Guilherme, uma hora dessa, tá na Praia Grande. Toda hora tem que segurar a mãe, aí não dá, né, cara? Lá, todo mundo lá. Ai, meu Deus. Passando o bronzeador, tô cegado. Antes de falar... Eles são aposentados, eles não têm mais. Antes de falar de férias, eu queria falar de outra coisa, na real, que é o seguinte. Uma das ideias aí que surgiu durante o recesso... vai ser polêmica essa. Vai ser polêmica. Vai causar um furor. Vai ser polêmica. Pra causar conflitos. É, lá no Twitter do Novo, eu fiz até uma enquete lá, porque essa é polêmica. Que a gente percebeu a movimentação de RPGs no mundo do podcast. Né, o Nerdcast, que é o podcast mais famoso do Brasil, creio eu, faz um RPG deles lá, que tem duas, três horas, sei lá, hora pra cacete. O último RPG deles, o episódio final da trilogia Cyberpunk, teve quase 3 horas e meia. Que eles pegam, fazem, né, tem todo um assunto ali, que eles vão jogando e ao mesmo tempo as pessoas vão escutando, imaginando o que tá acontecendo, tem todos os efeitos e tal, é bem bacana. E a gente ficou pensando que por que não um RPG do Não Ovo? tem que ter. Por que não? Imagina. Por que não? O RPG da família brasileira. Por que não? O RPG. Ele é necessário. Porque o Não Ovo, ele é um podcast. Você não precisa ser nerd pra escutar. Não. Você não precisa ser inteligente. Não. Pelo contrário, né? Não precisa ser nada. Só tiver merda na sua cabeça, você escuta tranquilamente. É o podcast do proletariado brasileiro. O Não Ovo é isso. É. Melhor definição. É o podcast do proletariado. Entendeu? E aí é o cara que tá no busão, tá no metrô, tá cagando. Capindo watch, tá o cara que tá batendo massa, salpicando a parede. O cara que tá programando ali em SQL. Não é esse cara? Não é esse cara. É, pode ser também. Os companheiros do Faru lá fazem isso. É verdade, é a empresa de programação. E todos eles escutavam, isso é um sinal de... É verdade, queimei minha língua. Eu não conheço meu público. Eu não conheço, é uma galera. E aí a gente ficou pensando, podia ter um RPG, que na verdade seria um RPJ, né? Porque aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, a gente tem que trazer o gostinho brasileiro para as coisas que vem de fora. Pra quem não sabe o que significa RPG, alguém sabe explicar? É role and play game, não é isso? Ah, tá. Ah, é? É. Eu não sabia que isso aí, não. Que a gente falar... Com J fica o... Role and play jogo. Jogo, boa. Rola, piroca e giromba. RPG pornô. Enfim, a gente vai imaginar aí. E aí, o que a gente chegou à conclusão é que vamos fazer... Tá combinado já, beleza? Tá combinado. Vamos fazer RPGs do Não Ovo. Tá. Em datas comemorativas. Ai, cara, eu já tô imaginando o seu Guilherme com um espeto de fogo. Level 89, batendo. Eu não entendo nada de RPG, mas eu também não. O Nerdcast ali parece que tem ali umas. E cada um tem são níveis, né? Sim, tem nível, experiência. A experiência da mãe é a maior da família, né? Não, o grito da mãe aumenta o grito, aumenta a potência de grito da mãe. Cara, eu quero muito fazer o RPG da família brasileira. Então faremos o RPG da família brasileira aí do Novo. O que seria uma data comemorativa para um RPG? Datas comemorativas. Exemplo, pode ter o RPG de carnaval. Sim, é algo mais família brasileira que o carnaval? Pode ter o RPG. de carnaval. Verdade, RPG no ovo de carnaval. Aí pode ter o RPG de Natal, né? Que foi mais ou menos aquilo do Luigi lá, mas o é RPG diferente. De Dia das Crianças, tá? RPG de Dia das Crianças. Legal. RPG do Dia da Árvore, não sei. Não sei. A galera pedindo, a gente faz. Se o pessoal chegar no Twitter, chegar no Facebook lá, no tudo barra não ovo, arroba não ovo, chegar e falar, pô, podia ter o RPG de... Fala uma data comemorativa. Dia do Índio, a gente faz. A gente faz. Se tiver muita comoção, a gente consegue um patrocínio da Adidas pra fazer esse do RPG do índio. A primeira piada maldosa de 2016. Isso é massa. Então... Ai, cara. É, pelo menos não é da Funai, né? Então tá. Vamos ficar com isso na cabeça. Vamos ficar essa ideia aí da RPG na cabeça. Mas hoje vamos falar... Caralho, falou. Agora eu quero fazer um RPG do índio brasileiro. Sua missão é conseguir 50 centavos pra tomar uma caninha. Pesado. Vai ser bloqueado isso aí. Vai nada, vai, coloca tudo. Filho da puta. Ele não corta nada. Corta nada, que a gente pede. E aí, então, hoje. Chega de palhaça, hoje é. Minhas férias. As férias. Legal, bonito. Esse momento maravilhoso aí do brasileiro. Ô, Brian, como é que foram as suas férias dessa virada de ano? Onde é que você passou? Foram boas. Eu passei com a minha família, porque eles moram longe pra caramba. Certo. E é longe demais pra ir passar um final de semana. Então, o momento que dá pra vê-los decentemente é no fim do ano. Sim, é longe, tipo, onde? É o Alasca. É longe, tipo, no sul do Rio Grande do Sul. É quase o Alasca. Que mesmo de avião eu levo, sei lá, 9 horas pra chegar. Caralho, você foi pra Europa e volta. Caramba, cara. Quanto tempo você leva da sua casa pro Uruguai, Brian? Da minha casa pro Uruguai eu levo umas 2 horas. Pronto, aí dá uma noção perto melhor. Perto do Uruguai, então. Mais perto do Uruguai do que de E chega um cheirinho lá na sua casa? Chega um cheirinho, inclusive, cara. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que comentar. Eu botei no meu Instagram lá, que eu fui pro Uruguai e eu tirei foto de um... Como é que chama lá? É Clube Canábico. Que é basicamente uma salinha onde as pessoas se reúnem pra fumar maconha. Então, peraí, se você sabe que é uma salinha... Eu achei muito mais honesto que um coffee shop, também conhecido como escritório de publicidade aqui no Brasil. Eu achei muito mais honesto do que um coffee shop. Ué, qual a diferença? Porque é um clube canábico. Ah, eu que sou... O coffee shop, a pessoa pode achar que tem café lá. É, exatamente. Pessoa que é desinformada, chega na Holanda, vai, mamãe, imagina a mamãe contra as drogas. Aí você vai no Starbucks, mano. Pô. Ah, ele pode olhar pois o coffee shop dali perto. Apesar que o logo do Starbucks também podia ser um logo meio maconha, né? Sim. Entendi. Ah, mas eu sou mais um... Como é que é o nome, ô, Brian? Clube canábico. Clube canábico. Se for legalizada as drogas no Brasil... Oh, isso dá um bom teoria, não salva, hein? Dá mesmo. Se legalizarem... Se legalizarem as drogas no Brasil. Não ia ser um clube canábico, ia ter um outro nome. Ia ter umas coisas. Eu não chamo de teoria, eu chamo de sonho. O Igor falou isso com as mãos aos céus e de joelho em terra. Cara, aqui no Brasil, eu não sei se ia ser tão legal, porque aqui os caras transformam qualquer coisa. Tem a versão muito, muito zoada, muito pobre, e a versão ultra gourmet. Então os caras com certeza ia ser tipo a pipoca, que você acha 50 centavos o saquinho no carrinho do seu Zé ali da esquina. A pipoca gourmet do shopping JK e Guatemi. Você tá falando isso? Mas é que tem gente que não tá ligada nisso. Mas em São Paulo vende pipoca gourmet. Cara, a Camila, minha namorada, um dia ela chegou em casa. Amor, eu comprei pipoca gourmet. Ela olhou na minha cara como se tipo, fosse a coisa mais incrível do mundo. É pipoca! Você pagou R$20, é só pipoca! Caralho, você pode pagar R$1 no litro de óleo, R$1 no pacote de vinho e fazer em casa. Fazer pipoca pro ano inteiro. O que vem na pipoca gourmet? Cara, ninguém sabe. É que tá. Ah, tá. O brasileiro, ele gosta de se sentir diferente do pobre. Ou da classe média. Então você fala assim, ó, isso aqui é gourmet. Ah, mas o que tem de gourmet? Não tem nada, só o nome. E eu vou te preço, mais caro. O preço, pronto. Pois é, meio... É coisa... Gourmetização tá imagina... Nessas férias também bateu forte. A gourmetização da maconha. Enfim, não, né? A gente vai chegar nele. Então você foi pra sua terra natal. Visitou Uruguai. Você fumou maconha. Não, fumei. Tomou polar. Polar eu tomei. Como é que você sabe que é uma salinha se você não entrou? É verdade, Brian. Porque eu na frente, porque ficava numa galeria. Ah, passou aí, tá desculpa. Ficava numa galeria. Aí, assim, tinha na calçada ali a plaquinha Clube Canábico. E aí apontava pra galeria e dizia o número da sala. Aí na galeria tem várias salas onde acontecem várias coisas, inclusive os participantes do Clube Canábico, que eu fico imaginando a galera com touquinha de banho assim entrando. De Clube Canábico. Mais pra ser sócio, né? E os sócios do Clube Canábico estavam lá se divertindo. Da hora. Então você legal. Inclusive o pessoal comentou sobre o Ivo no meu Instagram. Falou, cadê o Ivo nesse momento? Ah, é? Eu entrei no seu Instagram e eu só vi comentários diferenciados. Só vi bem observado, Brian. Em todos os comentários de todas as fotos do Brian no Instagram, tá escrito bem observado, Brian. Você acabou com o seu perfil. Você não, o Cid, né? E aí tá bem observado, Brian, em todos. E às vezes é em outra língua. Os caras botam em várias línguas. Ah, isso foi bom, porque eu fiz uma foto. Vários idiomas. Eu fiz uma foto no Uruguai que eu coloquei a legenda num espanhol fluente que eu tenho, né? E aí a galera começou a colocar bem observado, bem observido, bem observiodo. Que porra de língua é essa? E aí virou, cara, um negócio fantástico. Isso é sempre legal. Sabe o que é isso? É a maldição do Yuji. Do Yuji? Por quê? Porque qualquer coisa que ele posta, a galera fala de PlayStation. É verdade. O seu é bem observado. É verdade, mas o Igor tá no Fala Meu Povo lá no Instagram. Como também, é que tá o teu Instagram? Pois é, tem o pessoal que comenta, fala meu ovo, fala meu povo. Fala meu ovo. Eles começam a trocar o povo por outras palavras que tem o mesmo som, entendi, tá ligado? A mesma sonoridade. Entendi, como é que foram suas férias? Cara, minhas férias, eu passei 10 dias com 20 pessoas numa casa. Isso. No primeiro dia... Você botou o TNT nas janelas da casa? Não, tinha persiana. Tinha persiana. No primeiro dia, outro Igor, perdeu um dente na piscina. Nossa, cara! Aí ele teve que sair da casa pra fazer o implante do dente. Nossa. Caralho, ele achou o dente na piscina? Não, ele não achou o dente. Ele procurou o dente na piscina. Ah, porque eu durante perco um meu bom tempo, às vezes, ele ficou procurando. Tragédia. Só que o dente é um pouco menor do que o óculos. Bem menor, por isso que eu me preocupei com ele. Cara, eu sei que o saldo das minhas férias foram, tipo, duas janelas quebradas, duas portas quebradas. Caralho, cadeira. Tinha... Você foi pra brigar? Você foi... Não, cara, o pessoal simplesmente ficou ensandecido. Ah, mas também 20 homens trancados de 10 dias numa casa, o cara fica ensandecido. Não, era 20 homens, tinha um casal e tal. Cara, era só espeto cantando no chão. No dia da virada do ano, tinha umas 200 pessoas na casa do cara. Caralho, qual era o tamanho dessa casa? Não, ela tinha um quintalzão grande. Mas você dormia? Foi na praia em Palhoça. Por isso que você voltou mais magro, cara. Nossa. Só bebendo? Eu emagreci, gostou? Tá bonitão. Você tava precisando emagrecer mesmo, né? Então você foi, cara, pra Palhoça e fiquei na praia. Bateu em o tempo pessoas. Inteiro. Bateu em tudo. Basicamente. Entendi. Ficou na praia o tempo que você tá. E uma coisa que você não comentou: você cortou o cabelo. Igor. Ah, cara. É porque quando eu cheguei na praia. Você não que tava aquele salsicha, calor, velho. Tava aquele calor, é verdade, cara. É verdade, cara. Não é mais salsicha. Que bom que eu não sou. Ai, cara, mas quando eu cheguei na praia, tava aquele calor e eu comecei a suar. Não dá pra continuar de cabelo grande, eu não sei como as pessoas conseguem. Puxa, eu pensei que você percebeu que tava ridículo. Por isso, então. Não, cara, a primeira coisa que me falaram quando eu cortei o cabelo foi: nossa, Igor, você parece mais limpo. Eu falei, caralho, por que ninguém falou isso antes? Eu já tive cabelo comprido e quando eu cortei o meu cabelo também, minha mãe... É, mas dá uma diferença, né? Ela falou, nossa, tá parecendo mais... Tá parecendo ela, mais ela gente. Ela queria falar, tá parecendo gente, tá parecendo mais limpa. Mas... jovem, né? Mas pode falar, meu cabelo é horrível. E você, Luigi Rister, o que você fez aí durante... Pô, minhas férias eu só fiz churrasco. Cara, eu cheguei em casa, lá em Saltaré, a terra, né, também conhecida terra como prometida. A terra dos atiçados, né? A terra dos atiçados. Sadolândia. Você encontrou com os atiçados lá? Encontrei, gente. É mesmo? Fizemos um churrasco. Opa. Mas tava... Coloquei um episódio do novo pra eles ouvirem. Mas não tá rolando mais camiseta dos atiçados? Então, agora eles ficaram tão animados. Tão atiçados. Cara, os atiçados voltaram pra mídia, né? Vai ter os atiçados reborn, então. Vai ter. Os atiçados 2. E que eles estão pensando em fazer camisa. Porque lá no interior, o que acontece? Eu já meio que expliquei que sempre rola rixa de grupos, né? Sim. Só que assim, isso era legal quando a gente tinha 13, 14 anos. Agora todo mundo com 30. E aí, só que ainda assim, O pessoal do outro grupo e tal, eles ainda têm essas discussões assim, tipo assim, tá um monte de marmanjo. E aí, galera, qual que vai ser a cor da camiseta da festinha esse fim de ano? Azul? Não, vai ser verde. E eles brigam de verdade. Já fico assustado, assim, porque, sei lá, eu não, quem sou eu pra falar de pessoas adultas, porque eu tenho 28 anos e tenho um boneco do Naruto no meu quarto. Mas os caras estão lá discutindo cor de camiseta, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ah, mas nas férias é assim, cara, tem que arrumar sarna pra se coçar. Cara, e eles brigam por qualquer coisa, e eles... É uma discussão, assim, naqueles grupos de WhatsApp, quando eles se encontram, eles começam. Ah, eu falei que eu não queria camiseta verde, que absurdo! Eu falei, cara, eu sei que esses caras não têm problema na vida, mas tudo bem. Você tá falando, você tá aumentando o ódio entre atiçados e não atiçados. É, atiçados e pé de cana. E pé de cana. E pé de cana. Isso. Você tá aumentando o ódio, ó, com essas declarações. Você acha que o pé de cana não escuta o podcast? Escuta. Escuta, rapaz. Cara, vai gerar uma guerra, mas é o destino Sotaré virar Mad Max. Ah, quando a guerra dos atiçados explodir, você vai ter que escolher o seu lado. Em breve. E eu queria fazer uma pergunta. Você, como representante dos atiçados em São Paulo. Aqui em São Paulo. Curitiba é um. Você tem um consulado em São Paulo. Consulado dos atiçados. Tem a embaixador aqui. É embaixador. Eu queria saber. Porque uma das ideias aí que eu tive nessas férias foi a seguinte. Da gente criar. Vê que vocês acham. Criar uma lojinha do Não Ovo. Opa! Isso é legal, hein? Uma lojinha do Não Ovo. E essa lojinha do Não Ovo teria o quê? Teria o espeto do seu Guilherme pra comprar. Teria o espeto do seu Guilherme. Vai teria ter teria seu o Guilherme. Chapéu de chifre do meu pai lá. Teria TNT pra festa infantil. E teria, principalmente, o quê? Camiseta. Camiseta da hora. Maneiro, que daí pode fazer camiseta da harmonia, da justiça. Ia ser muito bom isso aí, cara. Fiquei pensando nisso nessas férias. Isso é bom, cara. Camiseta da harmonia, da justiça. E uma das camisetas que eu falei, mas não sei se pode, porque pode ser patenteado, a camiseta dos atiçados. E aí que tá. Então, eu acho que tem um meio que a gente pode reverter partes dos lucros pra instituir pra ONG os atiçadinhos. Que ajuda crianças de Sotaré de 0 a 6 anos a aprender a beber e brigar mais cedo. Entendi. É a ONG os atiçadinhos. Pode chegar no meio termo aí. De repente as pessoas gostariam de ter, por que não, uma camiseta regata, né? Tem que ser regata. Uma camiseta regata dos atiçados. As pessoas ainda não viram o mascote dos atiçados. Ah, tem um mascote. Vou procurar e vou mandar. Aqui é do Word Art do Windows 95. Mas eu vou achar. Boa. Tá num disquete lá. Tá no disquete, tá, mas procura, eu vou achar. Procura essa informação. E vai dar uma camiseta bonita, hein? Essa informação é bonita. Enfim, é uma das coisas que eu pensei nessas minhas férias aí. Já que eu fui o único que não viajei aqui do grupo, né? Fiquei aqui em São Paulo mesmo. Meu pai veio pra cá, veio de Santos pra cá. Passei o Natal, o Ano Novo aí com meu pai. Então fui o único que não viajei. E aí, pra não ficar maluco conversando com meu pai 24 horas por dia, eu fico meio doido. Porque ele não para, velho. Não para. Não. Ele é igual no podcast, assim, o dia todo. 24 horas. 24 horas não para. É uma história atrás da outra e caralho. O cara vai fazer um café, ele tem uma história do café. É. Vai fazer o pão, ele tem uma história do pão. É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aí é uma alucinação. E pra não ficar maluco, eu comecei a pensar em outras coisas. Eu falei, pô, podia ter. Eu imagino o Cid. Ah! Acabou no ouvido, assim, o pai dele. Então, o Cacuié, ou não sei o quê. Então, pra não ter o Preto Jaime, vou fazer café, eu falo Preto Jaime, né? Não, não, o Cabaça, aquele dia fez o pão, não sei. É, vai falar de pão, já aconteceu na barata. Filho, você está estranho. Eu conheço uma história de um amigo meu que também era estranho. Fiquei sabendo que você gosta de histórias, então resolvi contar uma história dentro dessa história. Novo programa do Discovery, Viciados em Histórias. Meu pai é o Forrest Gump, enfim. É o contador de histórias. E aí eu comecei a pensar nessas coisas aí, de férias, bababá, dá pra fazer camiseta do Não Ovo. Então eu queria um feedback também dos não ouvintes do Não Ovo. Vou começar a chamar de não ouvintes. Não, legal. Ouvintes é legal. Pensei nisso também durante as férias. Eu pensei muito durante as férias. Mais pensantes da história. Eu pensei muito. Mas o Cid na sacada, assim, cara. Fiquei... Com a mão no queixo, olhando pra marginal. Olhando aqueles olhando aquela capivara. Não, minha casa dá visão pro centro de detenção. Ah, melhor ainda. Aí fiquei olhando os caras lá. Claro. Agora eu sei porque você lembrou dos WhatsApps. Já traçou um plano de fuga lá do, da já professora? Vai. Isso deve ser maneiro, já, né? Porque o Cid tem uma visita aérea ali. Vai, o comandante vai. Hamilton. Eu já tenho, se alguém quiser. Se você tiver... até podia fingir que você tem aquela, igual aquele cara lá do Nordeste que ficava filmando em cima do prédio a cidade e falava que tava no helicóptero. Ah, sim. Aí você bota uma câmera, estamos aqui agora com, filmando fazia... imagens aéreas. Ele fazia o barulho tuk tuk tuk tuk tuk. Fica batendo dois sapatos. Tem coisa assim. Que não pode estar, né? Ah, e se tiver algum ouvinte aí que tá dentro da penitenciária aí, tá querendo escapar. Um ouvinte que saiu pro indulto do Natal. Como é que fala? Induto? Não, é induto. O... Induto? Eu acho que de Natal e não voltou? Não, tem que ter voltado, porque tem que estar lá dentro. É, pra querer fugir. Se o cara tá escutando lá dentro, me avisa, me dá um toque aí. Voltou, que... mas levou o fone de ouvido pra isso, não... manda um e-mail aí pra gente. Acordar o carcerário. Manda um e-mail pra gente que eu bolo um plano de fuga aqui, nota 10. Enfim. Todas as férias, você tem que aprender pelo menos uma coisa. Exatamente. Né? Você tem que trazer uma lição de vida. Sim. Né? A minha lição de vida, o que eu aprendi nessas férias, que meu pai me ensinou, foi a fazer um chocotone de sorvete. Chocotone de sorvete. Que nada mais é o que? Misturar chocotone e sorvete num prato mesmo. Não. Ué, peraí, tem uma... Tem toda uma ciência por trás. Nossa. Como é que é? Chocotone de sorvete é assim, você pega o chocotone... Bota a vinheta do Ana Maria Braga. Bota aí. Você pega o chocotone. Amigo chocotone. O amiguinho chocotone. Você pega a faca e corta o meio do chocotone de uma forma circular. Ah, faz uma bolinha ali. Faz uma bolinha. Não pode ser quadrado. Assim, ó. Na cabeça em do chocotone. Na cabeça do chocotone. Aí você retira como se fosse uma cápsula do tempo. Nossa. Sai daquele vapor assim. Aí você tira. Aí você pega o sorvete e coloca dentro. Quanto? Tipo, até tapar. Até tapar. Nossa. Aí você pega aquela cápsula e só deixa a cabecinha, só a capa. Só a tampa. Só a capa da gaita. Só tampa, só tampa. Capa da gaita. Aí você tampa. Fechou. Fechou. Pronto. Se não fazer o barulhinho. Não, pera aí, tem que fazer o furo de cima pra baixo sem tirar a base, porque senão não, o sorvete não vai sair. Pode cortar até o final, senão vai cagar tudo. Tá. Corta cai na mesa o sorvete. Corta até onde você acha que tá, né? Faz um cálculo ali. E aí coloca o sorvete. Joga na geladeira aquele que sobrou de chocotone. Você come, obviamente. Tá. Não vai jogar fora, né? Ninguém é idiota. Não, tem que comer. Não tem que ser burro. Tem que comer. Sabe? E aí, bota na geladeira. Quando você vai comer o chocotone, você vai cortar. Vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa. Dá pra botar um brinquedo dentro. Você faz a fatia já vem com uma fatia de sorvete ao mesmo tempo. É, cara. Querendo, é mágico. Querendo ou não... Mas você... assim... Se eu não tiver o chocotone, eu posso usar pão italiano no lugar? Pão italiano no lugar. Pode. Tá, e se eu não tiver o sorvete, posso colocar creme de leite? Pode. Então tá bom. Pode colocar um brinquedo dentro? Não, é porque... Pra criança? É, porque vai que a pessoa não tem então, chocotone e sorvete, ela... e ela quer fazer um chocotone com sorvete, ela precisa ter substitutos. Você pode fazer o chocotone com sorvete... Usando o quê? Um isopor em casa? Um parafuso, um sapato. Um sapato. E um frango. Pronto. Pronto. Fica igual. Cara, mas... É a mesma coisa. Ficou muito suspeito você ensinando a esconder coisa dentro do chocotone. É bom pra levar pra prisão também. Depois de falar que ensinava o presidiário a fugir. É bom. É verdade. É verdade. Olha, bem observado o Igor agora. Bem observado, Igor. Vocês aprenderam alguma coisa nessas férias? É alguma coisa que vocês nunca tinham parado pra perceber. Olha só, minha vida mudou. É, o que eu aprendi foi a não mergulhar de cabeça na piscina, quando eu perdi o dente. Ele perdeu o dente não porque ele perdeu o dente, porque ele bateu de cabeça. É, ele mergulhou na piscina e bateu na beirada da piscina. Assim. Nossa, ninguém filmou? Não, cara, mas tem uma foto dele com o dente quebrado. Ah, depois eu mostro. É uma combinação extremamente perigosa e que ninguém faz nada. Eu não vejo nenhuma autoridade, nenhuma campanha aí de artista global dando as mãos, falando que... Bêbado e piscina é duas coisas que nunca vão combinar na vida. E as férias estão aí pra mostrar isso. Não, sabe por quê? O pior problema ainda é que o bêbado, se ele pula lá e se fode, o problema dele. Né? O problema dele não, coitado da família. Não fica triste na frase. Politicamente correto. Eu sou um bêbado e gosto de pular em piscina. Só que assim, o foda é quando tá todo mundo na piscininha assim, né? Ai, todo mundo na piscininha, tomando cerveja. Só tá todo mundo de roupa. Sim. Aí você tem. Você tá na casa do amigo, tá? Você tem vergonha de entrar. Aí sempre tem o corajoso. Aí o corajoso vai primeiro, né? O mais Aí vai, pô, aí vai o outro, aí vem as crianças e tal. E aí, tomando. Aí vai dando, tá, a galera vai ficando bêbada. Aí começa aquela putaria dos infernos de jogar os outros dentro da piscina. Aí já não dá certo. Assim, ó, não dá. Tira o que você tem de valor no bolso que eu vou te jogar na piscina. Aí os caras pegam pra perna e joga pra cima. Não, quando avisa, né? Já é a pessoa é muito bondosa pra avisar, pra tirar o celular, porque tem retardado que nem avisa. É, não. E quando tem um filho da puta pra jogar cadeira no fundo da piscina. Nossa. Pra mim. Começa a jogar. Joga coisa assim pra alguém mergulhar e quebrar. Joga cadeira, eu vou sentar aqui embaixo da piscina. É, então, tem um amigo meu que ele resolveu esse problema uma vez que a gente foi nadar na... Foi lá brincar na piscina, fazer um churrasco na casa dele. Tinha uma piscina e ele estipulou que cada um tinha direito a dar um pulo na piscina. É a cota da piscina? A cota da piscina. Então, por exemplo, se eu vou e dou um mergulhão, eu não podia dar mais. Eu tinha que levantar e quando eu fosse entrar na piscina, eu tinha que sentar na beirada e entrar. É cota. Ah, você tinha direito a uma bomba. A uma bomba. Então, entendi. Você tinha que pensar bem. Você queria pular de bujãozinho, né? Tinha que aproveitar, né, cara? Você tem que imaginar. Será que eu pulo quando estiver sóbrio? Será que eu pulo quando estiver bêbado? Só que essa cota também seria preenchida caso alguém te pegasse pro pé, pra cabeça e jogasse dentro da piscina. Putz. Entendeu? E dessa vez, o que acontece? Na época tinha uma moto, eu tinha acabado de sofrer um acidente, que eu tava com o joelho fudido, com a cara tudo ralada, e eu tava lá na beira da piscina olhando assim, os caras, vamos jogar o Luigi, cara, me cataram de calça e roupa, jogaram com tudo dentro da piscina, cara, eu não conseguia sair. Nossa. De calça, tudo machucado, e aí, morreu. Mas o pior nem foi isso, o pior foi saber que eu perdi minha cota de pulo. se eu quisesse realmente pular, eu não podia, porque já gastaram. Acabou. É, cara, férias e piscina, porque se a gente for, e tem um negócio também que a galera adora ter, que é piscina em casa. E aí não usa o ano inteiro e só usa nas férias durante 3 dias. É. E sim, acabou. E ela tá cheia de furos. Ah, tá cheia de dengue, tá tudo cagado. A piscina tá verde. A piscina tá nojenta, entendeu? E aí, daí lembra que tem piscina só nas férias, que a pessoa lembra que tem piscina e não sei o quê. Ou então aquelas piscina de litrão. Né? Sim, a piscina de litrão é mais da hora. É mais da hora, né? Porque ninguém se afoga nessa, eu acho. Dependendo da sua idade, se você tem lá... Ah, algum bêbado já deve ter morrido numa piscina de leitura. já. Alguns bêbados já. Alguns bêbados. Com certeza absoluta. Pior que piscina, essas piscininhas pequenininhas que fica lá enchendo de dengue, é a piscina compartilhada de condomínio. Ah, é verdade. Porque eu não sei, vocês, eu sou noiado pra caralho, porque... Né? Eu, como sou um cara muito bem educado, né? Muito bem educado, muito bem higiênico também. Higiênico. Eu lá, deu a vontade de dar aquela mijada, eu levanto, vou no banheiro e volto. Só que é aquele jogo de detetive. Eu sempre entro na piscina e fico imaginando quem dali tá dentro, tá mijando. Quem tá mijando? Aí eu fico imaginando a cara da pessoa. Será que ele tá fazendo cara de quem tá mijando? Será que ele tá mijando? Ele tá com cara de quem tá mijando. Aí, ele tá com cara, ele tá cagando. Cara, esse é um ponto que eu sempre observei na praia, cara. Sabe? Porque dá maior medo, você tá nadando, daqui a pouco passa uma aguinha quentinha e você... Ah, meu Deus, mijaram. É foda. E você nunca sabe se o cara tá ali. Aí tem os bêbados na piscina do condomínio. Ah, não. Piscina de compartilhada é um inferno. É um inferno. É um convite. É um convite. Você vê aquela água toda gordurosa, assim, depois que você turma. Um dia eu fui. Quase um piscinão de ramos na sua casa. Sim, não é quase. É. O dia eu cheguei na piscina, era tipo, sei lá, 7 da noite, não tinha mais ninguém. Aí você olhava assim. Via só o brilho da gordura. Não, você via aquela. Uma película. Aquela película de gordura. Nossa, sabe aquela raspinha de queijo no meio das pernas, assim? Para! Queijinho aquele caldinho no meio das pernas. Aquele queijinho gostoso, aquele cara que não limpa a bunda direito, pra você pensar, é um negócio nojento. Nossa, é como se você estivesse tomando banho com outra pessoa que você não conhece. É como se estivesse tomando banho. É a mesma coisa se estivesse tomando banho com um balde, você joga o balde, pega água de novo no balde, joga no balde e fica jogando. Mas não é só em você, em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, mas a piscina do nosso prédio, lá onde eu e o Luiz moramos, eu acho ela até bem limpa. Porque agora, nas férias, os meus pais, eles são sócios de um clube lá, chama Esporte Clube Rio Grande, vale a pena procurar. Eles são sócios do clube lá, o Clube da Maconha. Clube Canábico. Cara, é o primeiro clube de futebol do Brasil. Opa. Ele foi fundado em 1900, se não me engano. O que que o Rio Grande tem que não é o primeiro ou o melhor? Sim, é verdade, porque lá é velho, né? Tudo lá é velho. A cidade tem 500 anos. E aí? Então, o clube lá, eles têm uma piscina olímpica, que é onde os jogadores treinam e tal, fazem natação. E essa água, como a piscina é muito grande... Os jogadores jogam bola. Como a piscina é muito grande, eles sugam essa água direto da terra, direto do chão. E aí é absurdamente preta aquela água. Cara, não é possível. Então, assim, não. Eu senti saudade. É tipo um açude de pesca e paga. É tipo isso. Lucas Milberg. Ele lá naquela uma fonte, o cara cava até achar água. Eles têm isso e aí eles sugam. É um lençol freático. É, exatamente. Sabe essas... Como é que chama quando a pessoa tinha lá, sei lá... Poço? Há quantos anos atrás? Tinha um poço, exatamente. Poço artesanal. Isso, tinha um poço. Eles têm um poço de onde eles sugam água diretamente da terra. E tem água, mas ao mesmo tempo tem terra. Não, eles dão uma limpada ali, só que, cara, eu passei as férias com saudade do meu prédio, porque a água da piscina, apesar de ser uma piscina muito boa, era uma água ali duvidosa. Então, o grande como você é enganado, porque a água de lá é água que vem da terra. Ela só tá com areia misturada. Na teoria, a nossa pode ser até transparente, mas tem vários coliformes fecais. Então, mas aí que tá a diferença. Aí que tá a diferença. Os olhos não veem, o coração não sente. Na piscina do teu prédio, piscina de condomínio, você fica na dúvida quem é que mijou. Na piscina do Brian, você fica com dúvida quem é que cagou. Tem alguém morto lá. Tem alguém morto ali. Né? Será que essa pessoa tá com cara de quem peidou na água? É outro nível. Nossa, outro eu tenho um trauma grande disso, cara. É outro nível. Eu posso contar uma história rapidamente? Claro, claro. Agora falando de férias. Você pode contar várias. Obrigado, Luiz. Falando de férias, falando de piscina e tudo mais. Lá em Santos, quando eu era pequeno, eu passava as férias quase sempre, todos os dias das minhas férias, no Sesc de Santos. Sesc de Santos, o Canal 5, eu sempre passava lá, não sei o quê. E eu gostava muito do Sesc de Santos porque tinha um salva-vidas, que era um pirulitão, assim, era um cara magro. Um pirulitão. Que era um cara magro, de cabelo raspado. Ele parecia um pirulito. E aí ele ficava... Xuxa, né? Parecia um Xuxa. Então. Não, mas ele era um poste, assim, ele era muito alto. Ele ficava de sunguinha vermelha, assim. Ele era mais alto que o Igor? Era mais alto que o Igor. Ele só fez cabeça raspada. E só ficava só um pirulito ali. A piscina era grande, então. Porque parece que ele entrava. Era uma piscina enorme. A piscina é bem grande lá. E aí, cara, era aquela confusão. Era uma zona, criança, pá, bola. Mijando, e aquela baleia de inflável. Nossa, aquele jacaré inflável, cacete. Cara, era uma zona. Você falou de jacaré, eu lembrei daquele gif que eles amarram o jacaré inflável no cachorro. Verdade. Enfim, era uma zona absurda. E era um salva-vidas só pra ir. Só pirulitando ali, só olhando o que tá acontecendo. E aí teve um dia que eu tava meio que no meio da piscina, eu era pequeno, eu tava meio que me descobrindo. Me descobrindo a nadar. Entendeu? Eu tava tentando entender quais eram os meus limites na piscina. Limites como ser humano. É, porque eu não sabia nadar direito, mas eu queria saber até onde dava pé. Né? Aí você vai indo, aí começa a vir, chegou no nariz, opa, parou. Né? Porque você sabe que vai morrer. Então eu tava testando os meus limites na piscina ali durante as férias. E aí, quando eu tava quase chegando no nariz ali, que o meu recorde era chegar no nariz. Uhum. Eu falei, não, se eu chegar no nariz, beleza. Aí quando eu tava quase chegando ali no nariz, o pirulitão lá começou a apitar. Eu falei, caralho, será que tem alguém se afogando? O que tá acontecendo? E aí começou a galera correndo. E ele gritando, cagaram na piscina! Cagaram na piscina! Todo mundo correndo. E eu no meio. E eu, como não sabia nadar direito, você tem que correr embaixo d'água. Nossa, cara, que merda. É igual qualquer sonho. Geralmente o fundo da piscina escorrega, assim, não tem a mesma facilidade. E aí virou aquela câmera lenta, eterna. De eu conseguir sair da piscina. Cara, eu demorei anos. É aquela corrida de pesadelo quando que não sai do lugar. Nossa, que horrível, cara. Quando saiu da piscina já tinha 22. Não, e aí quando eu tava quase saindo, eu avistei a merda. Ele era líquido. Era um choquito. Era praticamente ainda menos mal, né? Imagina se fosse fosse Nutella. Eu tava saindo da piscina e ao mesmo tempo tinha uma senhora que também tava tentando sair e não tava conseguindo. Era só nós dois na piscina. Cara, e era assim, tinha umas 200 pessoas, sobrando nós dois e um cocô no meio. E aí tava os dois lá e a galera, sai da piscina. Tem bosta. Tipo o filme Tubarão, sai da água. Era tipo aquele filme Piranhas Assassinas. Piranhas. E aí ficou aquela confusão, não sei o quê. Sorte que o cocô não atacava ninguém, né, cara? Imagina aí que você se engana. Não, cara. É disso que eu vou falar. Não, as pessoas acham que o cocô não ataca ninguém. A velha, a senhora lá, começou a se mexer de alguma maneira. Que ela começou a trair a bosta. E eu, merda, acontece dois. Ficava com os bracinhos nadando no cachorrinho. Ela ficou dando um cachorrinho assim e o cocô ia pra cima dela. Ela meio que tava chamando o cocô. Pera aí, eu acho que você tem que contar essa história agora com o Bayer e colocar a trilha sonora do tubarão. E aí vinha merda. E aí a mulher tentando sair, ela fazia o cachorrinho. E o cocô vinha mais na direção dela. E cada vez mais. E aí chegou no momento que o cocô tava quase batendo no queixo dela. E cara, e eram 200 pessoas assistindo aquela cena maravilhosa. A galera rindo. Porque o desespero, dá pra ver o desespero no olhar da senhora. E ela não podia nem gritar porque podia entrar na boca. Ah, verdade. Ai, cara. E aí, se ela abre a boca, entra água na boca dela, o cocô vem junto, vem que nem um submarino. Aí o pirulito não interferiu? O pirulito, ele... Ah, mas não, cadê a porra do pirulito que fica apagando de Salvador? Ele ficou... Capitão América. Ele ficava apitando só. Tipo, como ele virou ajudar. Ele virou um flanelinha de cocô. Eu acho que ele não queria pular. Mas pra esquerda, vai pra direita. Esterça, velho. Enfim, resumindo a história, a senhora saiu da piscina. Não tenho certeza se o cocô chegou a tocar nela. Tá. Foi fazer um isotelito, né? Eu acho que não tocou, porque se toca, na hora mexendo, começa a gangrenar. É verdade. Se toca no braço, cai o braço. Então eu acho que não tocou. Eu acho que não é uma pessoa idosa, né? É, não, já... gangrena, caramba, na hora. Mas aí, piscina de clube, férias, é esse inferno. É praia. A praia, porque o pobre, ele, né? Não vou falar que o pobre, senão os caras vão achar que eu sou elitista. Você é bolsomito. Elitista, bolsomito e tal. O brasileirinho, né? Brasileirinho. De norte a sul do país, ele tem esse costume do farofeiro, né? E vão pra praia, e vão com a família, e vamos chegar às 7 horas na praia, vamos sair de lá às 8 horas da noite pra aproveitar. E, cara, uma vez, eu lembro, agora, moleque, eu fui pra Caio, não é Caiobá, Guaratuba, no Paraná. Provavelmente aqui os mais velhos de internet já ouviram ou já viram aquele vídeo do saudoso Alborguete dizendo que as praias do Paraná estão cheias de merda. Por que o senhor não tem apartamento nas praias do Paraná? Porque as praias do Paraná é uma merda. Quando você entra na água, você tem que tirar a merda do lado, que é cada cocôzaço desse tamanho duro, entendeu? Aquela fedentina de merda em todas as praias do Paraná. Você tem que primeiro mergulhar, já levanta com um troço de merda na cabeça. Quando não tá na cabeça, tá dentro das orelhas. Aí estou lá, o pequeno Luigi, pequenininho. O Luidinho ali. Só atiçadinho ali. Atiçadinho. Na beira da praia. De repente eu olho pro lado, tá lá a mamãe, a filhinha, pequenininha. E a menininha, ai, cocô, mamãe, cocô. Cara, a mulher, ela simplesmente falou assim, faz aí. Nossa. O faz aí era na beira da praia. Assim, aquele espaço onde a onda quebra e só vem a espuminha. Faz aí e faz um castelinho. Faz um castelo de gotinhas. Ela levantou a menininha assim pro bracinho, a menininha, ela tirou a biquininho ali, sei lá, e a menininha ficou com as perninhas balançando e fazendo um cocôzinho. Que e aí vinha a água do mar, levava. Aí eu manjar puta. E observando aqui, meu Deus do céu, cara. Até gente, cara, não tem noção, cara. Eu queria saber o povo do Paraná que vai pra Guaratuba, vocês estão cagando ainda na praia? Pelo amor de Deus! Aí vai lá o prefeito e coloca uma lei que não pode levar cachorro na praia. Ah, é, o problema é o cachorro. Caga aí mesmo, filho. Não dá nada, só tem 300 mil turistas aqui, né? Alguém vai pisar e vai levar pra casa. Não pega nada. Você falando aí de praia cagada e não sei o quê. Dá uma cagadinha na praia. Eu lembrei de uma coisa que resume as férias brasileiras de uma maneira incrível. Que é como o Segura-Mãe resume o Natal. É quase isso. Opa. É quase isso. É um vídeo que tem, é um post que a gente fez no Não Salvo há muitos anos atrás. Mas que ele nem é tão conhecido, né? Porque era outra época, tá? Outra internet. Mas é um post simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de que você que está aí pelo desktop e tudo mais... Abrisse agora uma aba aí, né? Abre um Google aí, digita A Praia dos Sonhos, Brasil, Terra Abençoada. Não Salvo. Ai, meu Deus. Nossa, vou repetir. Eu lembrei! Acabei de lembrar desse vídeo, velho. Eu vou repetir. A Praia dos Sonhos, Brasil, terra abençoada, não salvo. Não, bota isso no Google. Não. Você vai chegar num post, cara. Chama a mãe pra ver. É, não, chama a mãe, porque ele resume as férias. Esse é o brasileiro na sua maior essência. Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. O que que é? Por que que é? Esse vídeo aí, achei que você é exibido nos aeroportos aqui, quando os gringos chegaram no carnaval, né, pras Olimpíadas, o cacete. O que é esse vídeo pra você que tá com preguiça de ver? Ou faz um áudio. Tá no celular? Um audiobook. Descrição em áudio. Pô. É, vou tentar dar uma explicada aqui. O brasileiro, né? O Brasil é um país com uma costa maravilhosa, cheia de praias, né? Sim, e aí chega nas férias, todo mundo que tá no interior quer ir pra praia. Sim. Né? O mineirinho lá quer saber se a água realmente é salgada. É verdade. Dá aquele golinho na água. Nham, nham, nham, nham. É. Quer molhar o pão de queijo. É, nham, nham. Nossa, é salgada mesmo. Só molhar o pão de queijo. Geralmente mineiro quase morre quando vai lá pra praia, porque vê a onda, já sai cuspindo sal. Corre, mulher! Porque o mar tá atacando. E aí todo mundo quer ir pra praia. Daí o paulistano aqui quer ir lá pra Praia Grande, é 4 horas de viagem, no mínimo, né? 4 horas de carro, pra voltar são 12. É aquela coisa maravilhosa, né? Todo mundo no carro escutando No Ovo. Muita gente passou as férias escutando No Ovo aí, mandando mensagem. Ah, estamos aqui no trânsito escutando a porra da estrada aqui, o No Ovo, não sei o que. Enfim, o Brasil gosta, não só gosta de uma fila, como gosta de uma fila de carro. Gosta de... O Brasil gosta de fila. Não sabe nem pra que serve a fila, o cara entra. Né? Tem fila, vamos entrar, deve ser coisa boa. E ir pra praia, né, principalmente aqui em São Paulo, é a união dos maiores prazeres do brasileirinho, que é praia e fila, porque você vai daqui lá em fila. Não, chega lá, vai pra pegar um pão na padaria. E a água que acaba no Guarujá. E a luz que acaba não sei aonde. E aí só tá tocando eletrofunk nos carros. Só eletrofunk. Baile de favela. Baile de favela, tudo que é lá. Aquela confusão. E é champinho na praia ali, fazendo corredor polonês pras minas. É um negócio horrível. É um negócio horrível, enfim. Vou te roubar. Passou de bike, meu amigo. Já prepara a carteira que vai perder. É complicado. De bike, o bandido dá like. Essa vai pra frases não. E esse vídeo é exatamente isso. É um cara que tá na praia e tá filmando o mar. Tá filmando o mar. Sim. E aí vem a ondinha, e aí você vê uma galera, uns brasileirinhos correndo, a mamãe, né, tá um pouco acima do peso, aquele biquíni entochado ali na pepeca, né, você não sabe se tá de frente, se tá do lado certo, se não tá. Tanto faz também, não, né? Sabe se tá do avesso, se não tá, tanto faz também. Aquela cena bonita, e aí esse cara, ele tá meio que... É o garoto de Ipanema terror. Ele tá meio que de forma despretensiosa ali filmando. Sim. Ele tá filmando meio que o nada, né, ele tá filmando a diversão da galera. Ele quer mostrar a beleza como um todo. Quer mostrar a beleza das férias. Ele queria testar a TechPix que ele comprou pras férias. Isso. E aí o que acontece? Durante esse vídeo aí, uma menina... Você começa a prestar atenção, a menina, ela tá com peso extra. O biquíni dela tá com peso extra atrás. A mãe dela falou, faz aí. Faz aí, só que não falou que tinha que tirar o biquíni. E aí ela se cagou no biquíni. Eu já ia achar que você, senhor Maurício, estava sendo gordofóbico. Não, peso extra de merda. Ah, de merda. Peso de merda. Ela se cagou no próprio biquíni e o cara tá filmando de longe, assim. Aí você percebe, a pessoa que tá distraída não vai perceber, mas agora que eu falei, você presta atenção na bunda da menina lá. Tem um cara, tem uma fralda ali atrás. Ali. Deveria ter, né? Tem um peso essa, assim, que ela claramente se cagou. E aí já começa assim, que é uma menina que tá cagada ali, que se cagou no próprio biquíni, continua brincando ali de boa na água, na beira da praia, e aí passa um cachorro na praia, tudo normal, e aí alguém pega e ataca um coco nas pessoas. Então alguém arremessa um coco, que não sabe de onde vem, vem um coco voando. Vem um coco até aí, normal. Normal, tudo normal. E aí começa uma confusão na praia, e aí a menina tá cagada lá, e aí começa mais movimentação. Aí você fala, caralho, que vídeo bizarro, mano. O cara tava filmando nada e começa a acontecer um monte de coisa. Um combo, né? É um combo de coisa. Aí você fala assim, caralho, pô, esse vídeo é interessante. Já tá prestes a dar like. Quando você tá prestes a dar like, a fechar a aba, acontece o imaginável. Um cadáver vem numa onda. Vem um cara morto na praia. Um surfista morto. Aí, vem um cara morto boiando na praia. Ai, meu Deus do céu. Deus. Aí a menina cagada correndo, é o coco já... O cachorro. O cachorro tá latindo em volta do cadáver, cara. É inacreditável. Cara, é inacreditável. Esse é o Brasil... Esse é o Brasil real. Esse é o resumo das férias brasileiras. Esse Brasil que você vê, ai, Leblon, ai, Ipanema, ai, Ilhabela. Esse não representa a cara. Na novela, esse Brasil da novela aí? Não é verdadeiro, meu amigo. A verdade é essa. A verdade nua e crua é esse vídeo aí que resume as férias do brasileirinho. Acho que a gente não precisa usar mais nada de férias. Acho que não. Acabou. Acho que não. Resumiu. Acho que não. Enfim, eu vou começar, inclusive em 2016, eu não vou esquecer de falar, porque a gente tava terminando os outros podcasts, eu esqueci de falar. Tem que se inscrever no... Se inscrever, que se fala? Se inscrever. Se inscrever aí no feed. No feed do podcast, entendeu? Procura Não Ovo, pra receber toda vez que a gente atualizar o podcast, né? Que são... Uma vez por semana, mas normalmente um podcast bônus, né? Que a gente faz. Sim. Então você vai receber diretamente no celular assim que sair. Né? Saiu o pau. Saiu o pau, vem na tua cara. Chablau. Já vem ali, chablau na tua cara. E aí, se você quiser também seguir a gente no Twitter para interagir, participar das enquetes que a gente faz sobre os podcasts, é bem, bem divertido lá. É o arroba não ovo, no Facebook é o / não ovo e nós temos um e-mail também, né? Que é o nãoovo@nãosalvo.com.br, caso você Exatamente. Queira mandar uma história de vida, queira mandar alguma coisa mais interessante. Em 2016, temos uma outra novidade aqui que eu não falei no começo do podcast. É verdade, esquecemos. Uma vez por mês, pelo menos, uma vez por mês, a gente está pensando aqui em ser o primeiro podcast do mês, né? Primeiro do mês. Primeiro do mês, o podcast bônus vai ser sobre e-mails da galera. Ah, não vai ser aquele negócio igual a maioria dos podcasts faz, que é a leitura de e-mail todo o podcast, que eu acho um saco. É um saco. Não vai ser. Vai ser um podcast bônus separado que a gente vai fazer leitura de e-mails e discutir aí, voltar os assuntos, né? Onde vocês vão poder contar histórias relacionadas ao tema. Inclusive, se tiver uma história de férias, já pode mandar pra gente. Sim. Olha só, acho que beleza. É isso. Só alegria. Só alegria. Maravilhosa, maravilhosa. Então, valeu, todo mundo que acompanhou mais um Não Ovo. O primeiro, The first one. First. De 2016. Valeu. Valeu. Agora já estou aqui, já me passou esta dor, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro